Alô, Metatrefe, salve, salve! Tá no ar mais uma edição do Panela de Bota, entendeu? Coloca a minha cara na posição do mundo. Vamos começar com um álbum que tá completando 50 anos em 2005. Não vou falar nada sobre o álbum, simplesmente Rainbow. Beleza? Rainbow. Olha, se você quiser, mas ouça. Procure aí, se você não conhece, procure a audiência da mentalidade. Do que se trata. Não tem nem pra começar o programa. Vamos nessa. We'll be right back. like whispered dreams. Your eyes can't see. Soft and warm, she'll touch my face. A bed of straw against the rain. Ride the wind to the sun. Sail away on ships of One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands, searching, seeking, for just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day had just begun. Well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a wave of a strong right hand he's gone. Ah, o que falar de Rainbow, né, galera? Muito bom isso aí. Vamos com os lançamentos agora. Steve Perry lançou uma música do Journey com participação de Willie Nelson, um classicão da banda aí, com o grande Willie Nelson. É, vamos de Ten Dirt Roses, também lançamento. É, vamos com essas duas aí, porque depois tem sons, bandas que você nunca ouviu falar, mas que lançaram bons sons. Coluna de Igor Miranda. Vamos nessa? Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round, you're on my mind. Restless hearts sleep alone tonight. Sending all my love along the wire. They say the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. Your love and your music, mine ain't always what it's supposed to be. Oh girl, oh girl, you stand by me. I'm forever faithfully. Circus life under the big top world. We all need the clowns to make us smile. Through space and time, always another show. Wondering where I am, lost without you. Being apart ain't easy on this love affair. Two strangers learn to fall in love again. I get the joy of rediscovering you. Oh girl, you stand by me. And I'm forever yours. I'm forever yours. Faithfully. Thank you. É isso aí, vamos então com a coluna do Igor Miranda, bandas que você nunca ouviu falar, mas que lançaram bons sons. Eu fiz um apanhado aqui, na coluna dele lançou 16, vou trazer algumas aqui, beleza? Vamos de Maré Tardia, do Espírito Santo, Toy Parlour, da Inglaterra, Slang, também da Inglaterra, Sona Bliss, dos Estados Unidos também, Good Night Sunrise, do Canadá, e Arritmia, da Espanha. Arritmia com Arrhythmia, Arritmia da Espanha. Vamos nessa então, esses sons. Você me faz tão bem quando eu te vejo. You know I'm crazy from the start, I'll say. friends, they say I'm controlling. I can't shut them out. Realize that always deceive me, never had a doubt. You said we're all fucked up. I figured we'd had enough. My friends, they say that I'm crazy. I can't figure them out. You know I can't face who you are. Run away and take away my heart and things I said. You know I'm crazy from the start. I'll say something I don't know about you. bad TV show. Once or twice thought I told you I don't like this game. Million times ain't gonna change it, now let me go. Are you talking to me? Just wanna live my life. I just wanna be free. You're gonna live my. Are you talking to me? Just wanna live my life. I just wanna be free. You're gonna live my. I just wanna be free. I just wanna be free. I just wanna be free. I just wanna be free. sistema central colapsa. Vemos, vemos, nostalgia y amnesia, lo mismo que nunca remata. Verlos con deas y cer que mata. Preso, preso, explícame cómo vos crees en un recuerdo nada. Esses foram os sons de bandas que você nunca ouviu falar, mas que lançaram bons sons recentemente. É, a segunda parte vem a semana que vem, beleza? Agora, para completar aqui nosso delírio, né? É, nós vamos de mais uma pedrada ao vivo. Um show da banda Triumph, 1983, lá nos Estados Unidos. Banda dos anos 80, 70, 80, muito legal. Eu fico com essa pedrada sonora. É, na sequência, Claudio Wallace e Rock Made in Amazonas. E depois a Patrícia Chaque e o Frigideira Acústica. Né? É, deixar aqueles abraços aqui para todos que nos acompanham aí. Especial aí pro Du, Jaelson, Carlos Baraza, Lola Fernandes, meu filho Theo, Davi Salomão, a galera do Rock and Roll em Feira de Santana, família Chau, Bira, Rony, pessoal do Metal Heads, que foi bem legal. E nossos amigos aí de todas as web rádios que nos dão um espaço aí, né? Então fiquem com Triumph, depois Claudio Wallace e Patrícia Schaff. Vamos nessa. Right to turn the moves. for the better. Once you get by 50 rows, you can't see anybody. It's just a big sea of humanity, yes. I like this kind of a thing because there's a lot of concentration specifically on the music. You know, there's not a lot of effects. There's not a lot of extracurricular activity necessarily from the stage. It's just the band playing the music, and that's all the people get. And if you're 9 miles away, you can't really see anything except the, I guess you got the screens here and stuff, but it's most of the music, and I kind of like that. We'll be right back. from the Allied Forces album. Sure what it is. Then you hear the You never came to me. Tidwell, T-I-D-W-E-L-L, Sheriff, San Bernardino County. What would you say was your most most important professional goal in handling the event like this? To prevent a riot, a major riot. We're clear back to the mountains, so we just have to get a spot to hold on to. We might have a little problem. It's hot and you get crushed and you can't move and everybody's sweat all sticky. And yeah, it's worth it, man. Rock and roll, I'll never forget. Thank you. Kevin on the guitar! Party animal. Yeah, it was my birthday yesterday, and I partied. Yeah. Over 300,000 people just getting along, having a good time, no trouble. It's California, it's where it's at. Tell me something about Triumph. They're Triumph's great. The answer. They right lay there. It on the line, you know, they show you where it's they're at. Put it right it's there. Great. Ask my mom. Yeah. What have you been up to all day? Sitting back, drinking beer, watching the women. Oh, me? Well, I'm doing really absolutely fantastic. How about you? You doing really good yourself? Yeah. I'm having such a hot time here at the festival. I keep running into people that are... Ow! Ow, you know what I mean? The heat is unbearable. The music's great. The lemonade's a little poor. Hot dogs. 100 booze. All of them have hot dogs. Yeah, I've known him longer than he's known me. Or maybe he's known me longer than I've known him. I don't know. One or the other. I don't know who did the most research. Did you buy your Apple before I bought my record? No. No. We are partying house. We are doing it right. I got a group up that plays up in Santa Rosa called Slave Labor. There's a lot of good bands here. We wanted to see Joan Baez. Where's Joan? God, we're missing her. Donnie and Marie, where are they? Hey, I'm bummed out. You owe your best to the people that love you most. So that's what you got to go out there and do. Yeah. Festival now. I've never felt so much togetherness in one place in my life. Shorter and the nights are getting long. Feels like we're running out. Salve, salve, rockers! Salve, salve você, ouvinte do Panela do Rock! Yeah, aqui é o Claudio Wallace para apresentar o programa Rock Made in Amazon. Yeah, o quadro que mostra artistas e bandas do norte do nosso país, da Amazônia legal, com rock and roll em todas as vertentes. Sem mais delongas, vamos começar com a banda Giba Muniz, uma banda com mais de 20 anos de estrada, do grande Matias Lemos, que também faz um trabalho muito bacana de cover do Ramones. Vocês podem pesquisar aí o Giba Muniz nas redes sociais, YouTube, que vocês vão encontrar o trabalho fantástico desenvolvido pelos caras. A canção Pra Você, Meu Amor, yeah! Quero te dar um beijo. Minha língua está queimando. Meu amor, quando te vejo, faz crescer o meu desejo. Eu quero dar um beijo na tua bochechinha, na tua bochechinha, na tua bochechinha, na tua bochechinha. Eu quero te dar um beijo. Minha língua está queimando. Meu amor, quando te vejo, faz crescer o meu desejo. Eu quero dar um beijo na tua bochechinha, na tua bochechinha, na tua bochechinha, na tua bochechinha. Vai ver o que é amor. Eu quero dar um beijo na tua bochechinha, na tua bochechinha, na tua bochechinha, na tua bochechinha. Na sequência temos um rock retrô, a banda Mosaico de Ravena, uma banda muito importante do Pará, de Belém, lá dos anos 80. Os caras gravaram um álbum fantástico chamado Cavicana, e eu vou mostrar para vocês uma das faixas desse álbum, que é a canção A Noite, que é de um grande amigo meu, Marcos Friaz, também belenense, que mora atualmente no Maranhão. Fez esse hit aí, deu de presente para o Mosaico, que gravaram numa versão muito bacana, funkeada, um estilo único dos caras. Um abraço aí para meus amigos, o Edmar, o Leg, o Pepe, o Peru, o Eric, grandes músicos de Belém, da nossa terra, e marcaram uma geração e ainda marcam as pessoas que ouvem a banda Mosaico de Ravena. Então deixo para vocês A Noite. Uma criança, novidade, todo mundo quer dançar. fissura, procurando alguma coisa pra ajudar. Eu acendo meu cigarro, voando pela rua sem parar. Escuto um balanço na esquina e começo a dançar. I want to hell, hell, hell, baby. I want to hell, hell, hell, hell, hell, hell. I want to hell, hell, hell, baby. I want to hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell. Pra ajudar, você vai dançar, e eu acendo meu cigarro, voltando pela rua sem parar. Escuto um balanço na esquina e começo a dançar. I want to hell, hell, hell, babe. I want to hell, hell, hell, hell, hell, hell. I want to hell, hell, hell, babe. I want to hell. Você está ouvindo Rock Made in Amazon, exclusivo Panela do Rock. E para encerrar o quadro, a lenda do heavy metal, pioneiro do metal do Brasil, o grande Russell Velbala, na carreira solo aqui nesse momento, tocando a canção O Guerreiro. Yeah, é o Rock Made in Amazon, hoje fazendo uma homenagem a grandes artistas do Pará. Neste momento, no Panela do Rock. Yeah! Comigo, Cláudio Wallace. Aumenta o som. Alright, let's go. Yeah! A vida tem pra mim. Logo logo eu cresci, segui o meu caminho. Entre pedras e marfim, cheio de sonhos e mil batalhas a vencer, fui à luta, não desisti, ainda estou. Você está ouvindo Rock Made in Amazon, apresentado por Cláudio Wallace, produção Débora Borba. Yeah!

de lá. No teu coração, que eu encontrei um outro coração, que foi o meu e eu te dei. No teu coração, eu estive lá, história pra contar, que algum dia estive lá. Ou sem espirrar gordura pelo fogão inteiro, sabendo ou não fazer fritura, vamos começar este segundo bloco com o som de Guga Canibal, Pressão Sob Pressão, ele que é de Salvador, Bahia. Na sequência, teremos a banda Spixels, 7 Seconds, eles que são de São Paulo, capital, e trazem um som misturado de rock com eletrônico. Na sequência, temos meu querido Vini Rock, com o seu lançamento, Eu Ainda Espero o Dia. Ele que é de Maringá, no Paraná. Vamos lá? Let's rock! Metralhadora nervosa e eu... Aproveitando o resto de óleo que fica na frigideira, que é o mais gostoso, cheio de ácido graxo, que nenhum médico recomenda, mas aqui na Frigideira Acústica não tem contraindicação. Vamos começar com o som da banda Outras Faces, com a música O Mesmo, eles que são de Londrina, Paraná. Na sequência tem o som de Guico, Histórias que Passaram. ele que é de São José, Santa Catarina. E para finalizar o bloco, temos o som de Antônio Vieira e Seus Nascimentos, Ética e Moral. Ele que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos lá? Let's rock! Eu

escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura regada aos artistas que fazem parte da Aliança de Radiodifusão Independente. E assim, tocando sons um pouco diferenciados do estilo rock que a gente sempre faz aqui no Frigideira Acústica. Vamos tocar então o som de Aníbal Marques, Como Uma Estrela, música que é de Vandir Vargas. E na sequência, teremos ele, que é lá de Zurique, Rodrigo Bottermaio, e o seu jazz Quarto Sem Janelas. Muito bom esses sons. Vamos lá, Let's Not Rock! Mas tão distante estás de mim. Brilhas na imensidão do infinito, entre tantas outras. Tu és a mais bela, sempre a me olhar. Oh, ah. Olhando ao longe, de esconde, esconde. Yeah. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Frigideira Acústica da semana. Mas olha só que legal. O rock não acaba por aqui no programa. Está rolando o Pinhão Rock Fest, um festival de rock independente onde a energia da primeira impressão domina. Começou em maio e vai até junho. E são 32 bandas, 7 eventos em 7 locais diferentes, com mais de 40 horas de apresentações culturais. Muita diversidade, gastronomia, cultura e artesanato local para vocês. E sabe o que é o melhor? A entrada é franca em todos os eventos. Haverão postos também de coleta para doação de alimentos, rações e agasalhos. Sigam o Instagram do Pinhão Rock Fest e acompanhem todas as informações para não ficar de fora deste evento maravilhoso da cena independente. Pinhão Rock Fest. E também, galera, não deixem de curtir o programa Tautocronia, um programa apresentado por Márcio Dias, eu, Patrícia Chagui e Tio Beiço, que rola pelo YouTube do canal Rock Nativa toda sexta-feira, às 22h15. E tem muita banda, muita diversão, muitos quadros para vocês e música de qualidade. Não deixem de apreciar o programa Tautocronia pelo YouTube do canal Rock Nativa. Com a apresentação de Márcio Dias, Patrícia Schack e Tio Beiço. E agora fiquem com ela, a diva Regiane Assolini, no Minuto Dáquila Pesquisas. E até mais, a semana que vem, um beijo da Schack. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Você já ouviu falar em carro voador? Pois é, ele já é realidade. Após mais de 30 anos de estudos em tecnologias, Dáquila juntou conhecimento com as empresas brasileiras Vertical Connect e Voe MTX e juntos já trabalham na produção dos primeiros carros voadores. Em agosto de 2024, foi apresentado ao mundo o eVTOL nomeado de Gênesis X1, com 4 lugares e uma autonomia de 30 a 40 minutos de voo. Possui um sistema de gerenciamento que controla não só o deslocamento, como também motores. Terá uma velocidade de 100 e 150 km por hora no máximo. Sua estrutura é de 100% fibra de carbono. Essa inovadora tecnologia garante, além de acesso rápido, também a diminuição no fluxo de carros terrestres nas grandes metrópoles, acabando com os congestionamentos. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.